Panorama Agrícola para 11 de abril de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, 11 de abril, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: manda quem pode, obedece quem deve. No programa de hoje você fica com o jovem rural de Monte Castelo no boletim do SC Rural. Dica do dia. Para quem for declarar o imposto de renda, lembre-se que o limite de obrigatoriedade mudou. Quem tem rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70 deve declarar. Acima de R$ 25.661,70. Quem tem rendimentos isentos, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil reais, também precisa declarar, assim como quem tem bens acima de R$ 300 mil reais, investimentos em ações e contribuintes com mais de uma fonte de renda. É hora das notícias. Estamos anunciando para você o Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gêneros, quarta edição, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que neste ano vai selecionar e publicar os 15 melhores trabalhos com o tema Mulheres e Agroecologia, em três categorias: ensaio inédito, relatos de experiências e memórias. As inscrições vão até o dia 30 de agosto em âmbito nacional. O prêmio será de R$ 3.000 para os vencedores de cada categoria, além da publicação impressa em coletânea e certificado. A previsão é de que os resultados sejam divulgados em dezembro deste ano e podem participar do prêmio pesquisadoras e pesquisadores ligados a qualquer área do conhecimento, graduação e pós-graduação, representantes de redes, entidades ou organizações não governamentais com experiência em assistência técnica e extensão rural para mulheres, além de trabalhadoras rurais e lideranças comunitárias. Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gêneros, Mulheres e Agroecologia. Inscrições até 30 de agosto. Informações adicionais pelo telefone 61 2020 0845. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Panorama Agrícola conversa com Josinei Antônio Tisse, que é extensionista da IPAGRE em Monte Castelo. Tisse, quantos jovens rurais aí de Monte Castelo estão participando do curso de capacitação do SC Rural? Aqui no município de Monte Castelo estão participando 6 jovens, e esses de várias localidades aqui. E esses jovens se reúnem no centro de treinamento da IPAGRE em Canoinhas? De Canoinhas, exatamente. Qual é a ideia do treinamento para esses jovens, Tisse? Essa ideia é daquele do projeto do SC Rural, né, que é da gestão, né, gestão e empreendedorismo dos jovens, né. Então, durante um ano, né, uma vez por mês, durante 3 dias, eles ficam no centro de treinamento recebendo vários cursos, né, tendo vários cursos sobre, e principalmente na nossa região aqui, seria alguns focos, que seria bovino de leite, né, olericultura, própria questão de informática, eles têm, e fruticultura. Pois é, esses jovens, o foco na fruticultura é a maçã? Seria, o foco principal seria a maçã inicialmente, mas eles terão noção de outras frutas também para a nossa região aqui, que vai ser pera, no caso, kiwi e uva também. Eles verão todos, né? Mas no nosso caso aqui, o enfoque maior seria em cima da maçã. A questão da sucessão no campo aí em Monte Castelo, como você avalia? É uma coisa que também tem nos preocupado, né? Porque, como todo o estado de Santa Catarina, acho que é via, né, Santa Catarina, acho que é Brasil também, o problema do envelhecimento do campo, né? Então, é uma coisa que nos preocupa, e os jovens, a tendência é a questão de renda, né? No interior, no campo, como não tem renda, a tendência é eles saírem do campo. Então, o que a Ipagre tem feito, assim, é lançado algumas propostas, algumas mostrando, tentando colocar uma visibilidade, dizendo que, às vezes, a pessoa sai, por exemplo, aqui de Monte Castelo para trabalhar num supermercado próximo, de uma cidade próxima aqui, né? E, às vezes, você, nessas atividades, dentro da bovina de leite, horticultura, ou qualquer atividade agrária mesmo ali, ele consegue uma renda muito maior estando na propriedade aqui, né? Porque ele saindo da propriedade vai ter outros custos, que às vezes a pessoa não conta, que seria ônibus, aluguel, casa, longe de casa, até fora do perfil dele, né? Que seria, então, isso é uma coisa que nós temos nos preocupado, que temos tido algumas discussões de interior sobre isso aí, né? E aquela relação muito familiar também, né? Conversados com os pais para que os pais também deem chance a esses jovens, né? Conversem certinhos, que tem muitos projetos que podem ser viáveis no campo, né? E com o apoio da família junto, né? Bom, você diria que esse curso aí de gestão, de liderança, de empreendedorismo do SC Rural vem justamente para ajudar nesse processo? Exatamente. Eu sempre digo, a pessoa às vezes tem que sair um pouco daquele domínio, né, vamos dizer, para ter uma visão. Então é isso que já aconteceu na primeira semana, que conversei com alguns jovens, né, e eles comentaram que gostaram muito do curso e realmente superou as expectativas deles do curso. Já vieram com uma outra visão, né, da região. E isso é só a primeira semana, né? Então, em dezembro, até conversamos no curso lá, e em dezembro, pelo menos a turma passada, realmente mudou a visão deles, né? Assim, então, olha, nós temos um potencial que estava... É tipo aquele diamante que precisa ser lapidado, né? Correto. Então, e o seu comentário anterior também é bem procedente. O jovem precisa participar junto com a família das decisões, dos projetos a serem tomados, né? Sim, a família mesmo tem que abrir, porque às vezes o pai e a mãe ali não dão chance, né, para o jovem. Então a tendência é ele pegar, bem, eu já não tenho chance em casa, eu vou sair, vou trabalhar fora, ganho o meu salário, compro minha moto e pronto, né? A gente brinca assim e vai. E assim não, e às vezes começar dar chance para o jovem na própria propriedade, né? O próprio pai, né? É isso que é importante. E isso no curso lá de gestão e empreendedorismo é falado com eles também, né? Nessa parte. E nós, como extensionistas, quando vamos nas comunidades, conversamos com os pais, nós sempre tocamos sobre esse assunto, né? Isso que é importante. Isso aconteceu com a gente também, né? Quando era jovem, né? Entendeu? Então, é isso que a gente está levando. E no campo não deixa de ser isso aí também, né? Sem dúvida. Ele Sim. quer ter a sua liberdade, quer ter o seu dinheiro, né? Então, se na propriedade ele não consegue isso, ele vai buscar fora, com certeza. Seis jovens, então, de Monte Castelo participando do curso do SC Rural no Centro de Treinamento de Canoinhas. É, exatamente. Empreendedorismo e gestão lá. Dos jovens. Aí no município de Monte Castelo, qual é o forte da agropecuária? O da agropecuária aqui no forte hoje em dia, vamos supor, seria o grande forte ainda mesmo é a fumicultura, tá? Mas tem já dois focos maiores agora que começaram a ser desenvolvidos e tem apoio da Ipagre, que seria a fruticultura e a bovinocultura de leite. E a bovinocultura de leite está ganhando um grande espaço também. São as principais. Depois tem as lavouras maiores, né, que seria soja, milho e tal, mas aí o pequeno agricultor já não está incluído nesse meio. O nosso foco aqui atualmente é a fruticultura e bovinocultura de leite. Conversamos no boletim do SC Rural de hoje com Josinei Antônio Tisse, extensionista da Ipagre em Monte Castelo. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrar o programa, lembramos que você assiste domingo ao programa SC Agricultura. 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.